Não quero saber o que vão dizer. Se eu quiser voltar, meu bem, tudo com você. Vão querer zombar de mim pelas vezes que chorei. Tomei sem ser amada. Hoje nas ruínas de um caso fracassado, comecei a construir o teu perdão. Ninguém pode reagir contra a força da paixão, amor, sentimento e coração. Se o teu amor é meu castigo, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo. Se nasci pra sofrer, melhor contigo. Como é que é? Se o teu amor, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo. Se nasci pra sofrer, melhor com vocês e o cavalo de pau. Vocês são maravilhosos. Sem vocês nada disso seria possível. Agora eu quero ver todo mundo cantando comigo. Canta, maçã do farol. Não quero o que vão. Se eu quiser voltar, meu bem, tudo com você. Vão querer zombar de mim pelas vezes que chorei. Que amei sem ser amada. Hoje nas ruínas de um caso fracassado, comecei a construir o teu perdão. Ninguém pode reagir contra a força da paixão, amor, sentimento e coração. E aí? Se o teu amor é meu, vou viver sem você eu não consigo. Se nasci pra sofrer, melhor contigo. Se o teu amor é meu castigo, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo. Se nasci pra sofrer, melhor contigo. Se o teu amor é meu castigo, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo. Se nasci pra sofrer, melhor contigo. Não quero